da saúde e se prepare para voos mais altos. Você terá sucesso nos empreendimentos. E agora, as previsões para o Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Sentimentos profundos e revelações orientarão mudanças e metas profissionais. Desenhe estratégias de trabalho e dê forma a novas ideias. O momento também será positivo para tirar férias, aproximar os filhos ou viajar com o par e curtir aventuras. Alô, alô, Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Se pretende morar em outro lugar e começar uma vida nova, você encontrará condições favoráveis. Assuma um novo lifestyle, ou seja, um novo estilo de vida, e renove o sentido da vida. Mudanças beneficiarão a vida íntima e familiar. Alô, você que é de Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Renegocie um contrato insatisfatório. O dia trará oportunidades de melhorar condições de acordos firmados anteriormente. Trabalho e saúde serão temas em destaque no dia de hoje. Atenção, aquariano e aquariana, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. O coração falará mais alto hoje. Tome iniciativas e resolva assuntos de família e de moradia com agilidade, criatividade e entusiasmo. Com projetos a dois, animarão o clima. Atenção, você que é de peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Fortaleça laços familiares, arrume suas bagunças e curta momentos carinhosos com os filhos ou com alguém especial em sua vida. O amor atingirá uma dimensão maior no dia de hoje. Feito aí o nosso horóscopo da manhã. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Em novembro de 2023, inaugurou em Rondinha a Clínica CDTO, Centro Oftalmológico, junto ao Hospital Padre Eugênio. Conta com uma equipe de médicos altamente qualificada e aparelhos de última geração para realizar e detectar doenças nos olhos em várias áreas da oftalmologia. Agende o seu horário pelo fone WhatsApp 549-9611-5129. Clínica CDTO, Centro Oftalmológico, junto ao Hospital Padre Eugênio, em Rondinha. Escritório de Contabilidade Araújo e Sanzin. Advocacia Hermeto Araújo, Advogados Associados. Vários anos de experiência no ramo com profissionais competentes. Serviços de advocacia. Especialização em Previdência Social, escritas fiscais e contábeis, contratos, encaminhamentos e revisões de aposentadorias no INSS e no IP. Acompanhamento de processos em andamento, revisão de benefícios. Escritório do Dr. Hermeto Araújo, em frente à praça, em Constantina. Toda mulher gosta de mudar. E quando elas mudam uma coisa aqui e outra ali, elas se reinventam. E quem não gosta de se reinventar? Até nós homens gostamos. Opa, demais. Mas o que só a gente sabe que as maiores mudanças, elas vêm de dentro. Só no íntimo. Não, do lado de fora também. Dona Moda Íntima. Não é só pra mulheres, é pra homens também. Curta a página no Face e siga o Instagram. Dona Moda Íntima e Confecções. Transformando beleza. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Aqui na Atlântica, a comunicação de Hardy Davis. Todas as tardes de segunda a sexta-feira, Show da Tarde e Gauchíssimo Atlântica. Aos sábados à tarde, Show de Bandas. Aqui na Atlântica, acompanhe a comunicação de Hardy Davis. Painel Regional da 98.5 FM. Rádio Atlântica. Painel Regional. Comunicação de Carlinhos Camargo. Que não era pra ser. Se toca, não era pra ser. Dá raiva e arrepio quando eu falo isso. Não era pra ser, é o cara. A gente não deu certo porque você só errou comigo. Normal do ser humano botar culpa em tudo e todos, menos ele mesmo. Mas a vida e o coitado do destino não tem culpa dos seus erros. O destino que nos separou tem nome CPF, é ladrão de amor. Daqueles que cê pisca o olho e quando vê tá sem, é profissional em amar alguém que já tem alguém. Destino que nos separou tem nome CPF, é ladrão de amor. Daqueles que cê pisca o olho quando vê tá sem, é profissional em amar alguém que já tem alguém. A culpa é toda sua, de mais ninguém. Ser humano botar culpa em tudo e em todos, menos nele mesmo. Mas a vida e o coitado do destino não tem culpa dos seus erros. O destino que nos separou tem nome CPF, é ladrão de amor. Daqueles que se piscam profissional em amar alguém que já tem alguém. O destino que nos separou tem nome CPF, é ladrão de amor. Daqueles que cê piscam o olho e quando vê tá sem, é profissional em amar alguém que já tem alguém. A culpa é toda sua, de mais ninguém. Regional, comunicação de Carlinhos Camargo. Gente, amiga, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Alô, alô, você, bom dia. Olha, gente, agora sexta-feira que vem tem Jéssica Drabach fazendo um baita show ali no The Carlis Choperia a partir de 9 da noite. Reserve agora mesmo o seu lugar. Não fique de fora, será um baita show. Investir o seu dinheiro pode parecer difícil. Na Foco Investimentos não é difícil, pelo contrário, é muito simples, seguro e rentável. Agora você tem que chamar o Olívio, né? É verdade, o Olívio é o representante autorizado aqui para Constantina da Foco Investimentos, que tem escritórios em Sarandi, Ronda Alta, Palmeira das Missões e Ibirubá. Foco Investimentos, HS Consórcios, não é? Investimentos em consórcios imobiliários, tem muita gente ganhando dinheiro aí. Seja você também o próximo a começar a fazer o seu dinheiro render bastante, né? Chame o Olip 549-9218-4568. Gente, consultório odontológico Luísa Giroto em Constantina, ali ao lado da loja de Carli. um novo conceito em odontologia. Da criança ao idoso, o atendimento é feito com o mesmo carinho, atenção e acompanhamento. Conheça também o trabalho e a agenda da dentista Luísa Giroto, seguindo-a nas redes sociais. Anote aí o WhatsApp do consultório odontológico Luísa Giroto, 54 99 99 95 1500. Saúde bucal e aquele sorriso lindo com qualidade total e o melhor orçamento para você. Gente, olha só, Agropecuária Batistela tem para você mudas de cebola, verduras e flores, pastagens de inverno, aveia preta e branca, ervilhaca e nabo. Olha só, tem rações e petiscos para o seu cãozinho, para o seu gatinho, casinhas e toquinhas lindas, roupas para aquecer o seu amiguinho de quatro patas. Tem botas, ferragens, telas e lonas, tem pintos brancos e caipira pronta entrega, aceita encomenda de polvedeiras de 90 dias, aceita encomenda de árvores frutíferas. Agropecuária Batistela, Verdona, ali da esquina, Jardim da Lotérica, tá bem? É isso aí, maravilha! Agropecuária Batistela em Constantina e também Sarandi. Atenção, minha amiga dona de casa, olha a cautelinha da sorte, você encontra ali na loja de Carli, é verdade, para a senhora concorrer ao automóvel zerinho da CISAC, sorteio agora no mês que vem, né? E a loja de Carli em compras acima de R$150 tem uma cautelinha para a senhora, tá bem? Olha, tem cobertores Jolitex tamanho casal, porque o frio vai voltar, né? O frio tá aí, é verdade, de 1,80 m por 2,20 por somente R$144,90, estampados ou em Sherpa. Lindíssimos cobertores tamanho 2,20 por 2,40, lisos e estampados de R$289,90 por somente R$259,90. Tem também grande estoque de lençóis em plush, casal e kink, lindas estampas de cores pelo melhor preço para a senhora. Olha só, tem os lindíssimos leves e quentíssimos edredons da marca Jolitex, também por um precinho que a senhora vai gostar demais. Loja de carne em frente à praça em Constantino. Gente de Deus, olha só, Livraria VF, material escolar de escritório, informática, é verdade, Livraria VF. Livraria VF, linha completa de presentes, presentes para qualquer ocasião, né? É verdade, para qualquer ocasião. Olha só, e aquele atendimento especial, Livraria VF, você feliz. Loja Marmóveis, aquele super lojão ali no centro da cidade. Cidade de Constantina. Móveis para sua casa, é isso aí, não é? Móveis para sua casa, móveis para varanda, né? Móveis para sala, para o quarto, para cozinha, os planejados Finger, loja Marmóveis, tem altíssima qualidade, linha completa de decoração e o melhor preço, né? Ali acontece uma junção do melhor preço com qualidade total, loja Marmóveis, o melhor para você. E eu vou destacar mais uma vez aí, até porque hoje é quarta-feira, né? Destacar aí agora, mais uma vez aí, Lisaura, com o recadinho lá do supermercado Minuano. Vamos embora aí, alô, Lisaura. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. É super quarta, super ofertas no supermercado Minuano Rede Forte. Nós vamos começar pelo hortifruti, então. Para hoje, batata inglesa rosa, R$6,99 o quilo. Brócolis, R$4,99 a unidade. Tomate longa vida, R$5,99 o quilo. Ovos bandeja com 20 unidades, por apenas R$11,99 a bandeja. Repolho verde, R$6,99 cada. Batata doce, R$3,59 o quilo. Cebola, R$5,99 o quilo. Mamão formosa, R$6,99 o quilo. Cenoura, R$5,99 o quilo. Banana prata, R$3,99 o quilo. Maçã importada, maçã argentina, R$9,99 o quilo. Limão, R$3,99 o quilo. Moranga cabotiá, R$2,99 o quilo. Abacaxi, R$5,99 cada. Maçã Fuji, maçã gala, R$8,99 o quilo. Pimentão verde, R$9,99 o quilo. Beterraba, R$6,99 o quilo. São muitas as ofertas em todos os setores. Hoje tem gás de cozinha, R$104,90. Coxa e sobrecoxa, R$7,99 o quilo. Leite Aurora, tem integral, desnatado, semidesnatado, R$4,99. É uma super oferta. Óleo de soja, tem primor, soia, R$6,98 cada. Massa caseira, bandeja, rede forte, bandeja de 400 gramas, R$4,99. Açúcar cristal, doce açúcar, pacote de 5 quilos, R$19,90. Farinha de trigo argentina, pacote de 5 quilos, R$16,90. Cerveja Brahma Latão, R$4,09. Cerveja original Latão, R$4,79. Cerveja Antártica Latão, a R$3,79. Detergente gota limpa, 500ml, R$1,68. Sabão em pó Omo, caixa de 1,6 quilos, R$19,90. E o papel higiênico Dueto, 12 rolos, folha dupla, R$14,99 apenas. São muitas as ofertas aqui do Supermercado Minuano Rede Forte, Camargo. Então, na nossa super quarta, vem pro Supermercado Minuano Rede Forte e vem aproveitar. Um abraço, uma ótima quarta-feira a todos. Valeu, minha amiga Elisaura, muito obrigado. E tá aí, tá feito o recado, então, do Supermercado Minuano. Que maravilha! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Gente, agora no próximo sábado, dia 6, tem um dia D de vacinação no âmbito municipal, né? Somente aqui em Constantina. Então, nos dois postos de saúde, das 8 da manhã às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia, essa é mais uma oportunidade que a Secretaria de Saúde está dando aí para a população de Constantina, né? Um horário muito importante, muito legal, né? É para viabilizar você e toda a sua família a se colocar em dia com a vacinação. É sábado que vem agora, aqui em Constantina, nos dois postos aqui nos altos da cidade, e também lá no bairro São Roque. Gente, olha só, para hoje, quarta-feira, o trabalho religioso 18h15 tem Santa Missa junto à Igreja Matriz de Constantina, e na linha Belli tem Santa Missa hoje 19 horas, tá bem? É isso aí, maravilha, feito aí o trabalho religioso da paróquia São José de Constantina. Vamos tocar mais uma música linda aqui na programação do Painel Regional. Bom dia! Vamos lá! Quem é que vai cantar? Simone Mendes pra você. Ontem saímos de novo e você emburrada, com a cara fechada. Alô, você, bom dia, Livraria VF, você feliz? É verdade, Livraria VF com você todos os dias do ano. Loja Mar Móveis, ou melhor, em móveis para você. Loja de Carli, tem a cautelinha da sorte para você. Em compras acima de R$150, você ganha uma cautela para concorrer ao automóvel da Assisac. Loja de Carli, supermercado Minuano, hoje é a super quarta, né? Imperdíveis as ofertas do supermercado Minuano, Agropecuária Batistela, uma super agropecuária para você, a verdona ali da esquina, ali pertinho da lotérica, consultório odontológico Luísa Giroto, uma nova concepção de consultório odontológico com o melhor orçamento para você e profissionais da melhor qualidade, né? Super especializados para atender da criança ao idoso com o mesmo carinho, atenção e acompanhamento. Consultório odontológico Luísa Giroto, ali ao lado da loja De Carli. De Carli, choperia e restaurante, anunciando aí a Jéssica Drabach para sexta-feira, 9 da noite. Reserve agora mesmo o seu lugar. E Foco Investimentos, chame o Olívio, é verdade, 54992184568. O Olívio é o representante autorizado aqui para Constantina. Foco Investimentos tem escritórios em Sarandi, Ronda Alta, Palmeira das Missões e Ibirubá e trabalha com investimentos em consórcios imobiliários. Gente amiga, tô me mandando aqui do programa Painel Regional para voltar amanhã a partir de 8h10 da manhã. Bom dia, vou deixar vocês aí com o Cristiano Wagner e Giovana Sabadim. Aliás, o Cristiano Wagner e a Giovana Sabadim vão gravar um trabalho novo em folha, né? Estarão participando aí do projeto Bailão das Antigas, do cantor André Renner, e logo, logo vem aí nova música do Cristiano Wagner e Giovana Sabadim. Por enquanto, vamos lá então com Deixa Eu Falar. Assim eu vou insistir, até que um dia vamos nos falar pra todo mundo que eu amo você. Deixa eu falar, deixa eu falar. Quem sabe assim você vem me ver. Atlântica de Constantina anuncia e passa a apresentar Avisos e Comunicados. Avisos e Comunicados. Há 18 anos, o agricultor conta com a parceria da 3L Agronegócios em Constantina e região, disponibilizando o que há de melhor e mais moderno em insumos agrícolas e assistência técnica. Conta com amplas e modernas instalações para armazenagem e distribuição dos insumos, trazendo segurança e pontualidade ao cliente. Agora em andamento a campanha de vendas verão 2024. Sementes de soja de todas as variedades, sementes de milho Dekalb e os melhores fertilizantes, com condições de pagamento conforme a liberação dos custeios. Passe lá e faça um ótimo negócio. 3L Agronegócios, matriz em Constantina e filial em Liberato Salzano. 18 anos, satisfação e resultado na agricultura. Fone 54-33-63-19-94. Empresa 3L Agronegócios. Aproveitar as ofertas de inverno na Lojas Becker. Somente durante o mês de julho você encontra secadoras à pronta entrega, aquecedor por apenas 23 mensais, torneira elétrica somente R$29,90 por mês e as melhores ofertas em fogão a lenha. Prepare a sua casa para o inverno com conforto e preço baixo. Agora na Lojas Becker você encontra seguros para cuidar de você e de quem você ama. Vem aproveitar! Vem comprar barato, vem pra Becker. 11 horas e 4 minutos, avisos e comunicados para Lojas Becker e empresa 3L Agronegócios. Que Nossa Senhora de Fátima perfume sua alma e faça com que nela sempre floresçam novas virtudes. A comunidade da linha Cachoeirinha Engenho Velho convida a todos para a grandiosa festa do Clube de Mães, que será realizada no dia 21 de julho, 10:30 da manhã, Santa Missa, ao meio-dia, churrasco, saladas e bebidas. À 1:30 da tarde, sorteio de prêmios, animação total do musical Anjo Latino. Reservas de carne pelos fones 549-9106-5173 com Sandra, 549-9181-9945 com Edson, 549-9603-0609 com Marivânia, 549-9967-0369 com Dilamar. Participe. Apoio do convite Valdecira e Mi e família. Dia 21 de julho, grande festa lá na Cachoeirinha, Engenho Velho. Todo mundo convidado. A imobiliária Remax Vertato vende em Constantina terreno residencial com área de 285 metros quadrados, localizado na rua Maria Zita de Martini, loteamento Pôr do Sol, lugar calmo, várias moradias com toda a infraestrutura necessária para construção. A venda por R$80 mil. Agende sua visita. Interessados poderão entrar em contato com o corretor Márcio Fiorentin, 54 99976-7791. As melhores ofertas você encontra no Hiper Wagner. Papel higiênico dueto com 12 rolos no Clube 12,99. Leite Santa Clara, litro no Clube 4,69. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros no Clube 7,99. Cerveja Kaiser Latão no Clube 2,99. Sabão em pó brilhante, 800 gramas no Clube 8,89. Detergente Limpol no Clube 1,89. Costela Minga Resfriada, o quilo 19,98. Coxa e sobrecoxa de frango, o quilo no Clube 7,49. Gás de cozinha Liquigás P13 no Clube 99,89. Tem muito mais ofertas para você lá no Hiper Wagner, o melhor lugar para você comprar e economizar. 11 horas e 6 minutos. Empresa 3L Agronegócios e Lojas Becker no patrocínio de Avisos e Comunicados. Vem aproveitar as ofertas de inverno na Lojas Becker. Somente durante o mês de julho você encontra secadoras à pronta entrega, aquecedor por apenas 23 mensais, torneira elétrica somente R$29,90 por mês e as melhores ofertas em fogão a lenha. Prepare a sua casa para o inverno com conforto e preço baixo. Agora na Lojas Becker você encontra seguros para cuidar de você e de quem você ama. Vem aproveitar! Vem comprar barato, vem pra Becker! Há 18 anos, o agricultor conta com a parceria da 3L Agronegócios em Constantina e região, disponibilizando o que há de melhor e mais moderno em insumos agrícolas e assistência técnica. Conta com amplas e modernas instalações para armazenagem e distribuição dos insumos, trazendo segurança e pontualidade ao cliente. Agora em andamento a campanha de vendas verão 2024. Sementes de soja de todas as variedades, sementes de milho Decalb e os melhores fertilizantes, com condições de pagamento conforme a liberação dos custeios. Passe lá e faça um ótimo negócio. 3L Agronegócios, matriz em Constantina e filial em Liberato Salzano. 18 anos, satisfação e resultado na agricultura. Fone 54-33-63-19-94. Empresa 3L Agronegócios. Em todo lugar. Tá. Atlântica FM 98.5, a mais ouvida. 11 horas e 8 minutos. Na Comercial Água e Luz de Constantina, você encontra tudo o que há de melhor em luminárias, lustres, ventiladores, armários para banheiros, aberturas em madeira, ferro e alumínio. Grande variedade de cerâmicas, porcelanatos, toda a linha de produtos para tratamento de piscinas. Tintas Coral, material para instalação de gás e artigos de ferragens em geral. Comercial Água e Luz, artigos de qualidade e ótimos preços. Comercial Água e Luz, na Avenida Presidente Vargas, em Constantina. Atenção, atenção, amiga dona de casa. Atenção para as ofertas do supermercado Perim de Constantina. Coxa e sobrecoxa, o quilo 7,99. Carré suíno, o quilo 14,95. Feijão preto toso, 1,6,98. Arroz Rei Arthur branco, 1,5,89. Farinha de trigo argentina, 5,14,98. Massa com ovos Piller, 500 gramas, 2,99. Chocolate barra garoto, 80 gramas, 4,45. Pão de alho na brasa, 300 gramas, 8,99. Doce de leite áurea, 350 gramas, 4,88. Sabão em barra IP, 900 gramas, 9,95. Amaciante girando sol, 2 litros, 5,99. Sabão em pó brilha sul, 4 quilos, 17,98. Compre no supermercado Perim, economize o seu dinheiro e ainda concorra a um automóvel zero quilômetro na parceria com a Assisa. Supermercado Perim, economia todo dia. A Rossini Veículos tem o carro perfeito para você. Conta com linha completa de carros das melhores marcas, lindos modelos e condições de pagamento com crédito fácil, rápido e sem burocracia. Não perca mais tempo. Invista no conforto e na segurança de um carro novo, porque a sua família merece o melhor. Rossini Veículos, experiência, confiança, qualidade e bom atendimento. Rossini Veículos, na rua João Mafessoni, centro de Constantina. Telefone 549-9928-5770 com Pedro Matias. Ou 549-9625-7227 com Ângelo. Rossini Veículos em Constantina. Alô, alô, você! Mês de julho é o mês das promoções imperdíveis na JR Calçados. Toda linha de botas femininas com 20, 30 e 40% de desconto. Lindos tênis femininos com 30% de desconto e tênis masculinos com 30 e 40% de desconto. Corra e aproveite! São calçados das melhores marcas e vários modelos com descontos especiais. Mês de julho com ofertas sensacionais é na JR Calçados. JR Calçados, passo a passo com você. JR Calçados, na Avenida Presidente Vargas, em Constantina. Fone 3363-1460. JR Calçados. Atenção, atenção para as promoções da loja Irmãos Araújo de Constantina. Mesa de 1,20m com 4 cadeiras estofadas, R$ 1.040. Fogão a lenha número 1, R$ 1.090. Lavadora Vank 4 quilos, 360. Centrífuga 15 quilos, Vank 495. Mesa plástica Mor R$ 99. Cadeira Mor plástica 55. Chapa para jipão R$ 550. Tacho para melado, 8 latas, 450. Moedor de carne número 22, R$ 450. Irmãos Araújo em Constantina. Fone 549-8421-1327. Funerária São Roque, há mais de 25 anos honrando e homenageando vidas, com uma grande certeza, respeito e dedicação por você sempre. Provemos de assistência completa à família que perdeu seu ente querido. Nossos serviços incluem todos os procedimentos necessários para a realização do funeral, sepultamento e cremação. Nossos agentes acompanham do início ao fim, amenizando as preocupações ocasionadas por este momento delicado. Isso porque nós não apenas prestamos serviços de qualidade, mas também buscamos tornar mais humanas todas as atividades que realizamos. Serviços de qualidade e equipe capacitada, plano de assistência familiar, urnas, sepultamento ou cremação, coroa de flores personalizadas, arranjos de flores, roupas, kit café, translado, sala de tanatopraxia e necromaquiagem, lustre, chuva de pétalas e cerimonial de luto. Atendimento 24 horas. 54 3363 1197. 54 99 68 0014. Experiência, qualidade e carinho nos momentos mais difíceis. Supermercado Econômico, tudo em gêneros alimentícios, higiene e limpeza, com promoções diárias para você e aquele atendimento amigo que você já conhece. Supermercado Econômico, economia todo dia. Fone 3363-1608. Quer acabar com suas dores e com o cansaço do dia a dia? Fórmula do Trabalhador. Elimina qualquer tipo de dor nas costas, câimbras, formigamento, gota, reumatismo, artrite e artrose. Fórmula do Trabalhador. Ativa a memória, elimina cansaço físico e mental, ansiedade e estresse, devolve seu vigor e disposição para um novo dia de trabalho. Dores no corpo e falta de energia já não são mais problemas. Fórmula do Trabalhador, você encontra nas melhores farmácias da cidade e região. Tem novidade no supermercado Wagner. Tem sim, pois pra felicidade qualquer tempo é assim. Gostoso de comprar, fácil pra economizar, a qualidade que você procura. No seu supermercado Wagner, tem um carinho que você já conhece. O atendimento sempre é um sorriso. No supermercado Wagner, tem novidade no supermercado Wagner. Hiper Wagner, sempre pensando em você. Os cuidados com a sua saúde, pertinho de você. O médico ortopedista e traumatologista Rafael Barbosa atende junto ao Hospital da Acros de Constantina a cada 15 dias mediante agendamento, que pode ser feito diretamente no hospital ou pelo telefone 3363-1503. No mês de julho, o atendimento será no dia 11, das 8 horas ao meio-dia. Agende sua consulta, fone 3363-1503. Realiza infiltrações nas articulações e cirurgias dentro da área de ortopedia e traumatologia. Possui especialização no IOT de Passo Fundo e está sempre em busca de atualização, cuidando da sua saúde e bem-estar. A atenção à saúde e o bem-estar merece acompanhamento contínuo. No Laboratório Bioanálises, as análises são marcadas pelo trabalho dedicado das profissionais e com equipamentos de tecnologia de ponta. Com os métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão nos resultados. Realiza os mais variados tipos de exames nas diversas áreas do diagnóstico laboratorial. Coleta para exames toxicológicos para CNH e outras finalidades. Testes de DNA, entre outros. No Laboratório Bioanálises, você conta com o atendimento personalizado nas unidades de Constantina e Novo Xingu. E também em coletas a domicílio com segurança e integridade. Confiança e segurança para você e seu médico. Bioanálises, o laboratório da Magali, está completando 40 anos, atendendo com excelência em Constantina, na Avenida Mândio Araújo, 637 Centro, fone 3363-1005, e em Novo Xingu, na Avenida Emílio Quinac, 2398, fone 549-8412-2562. Mecânica Agrícola Agrodiesel, há mais de 30 anos prestando serviços para todas as marcas e modelos de máquinas, caminhões e plantadeiras. Serviços de hidráulica e atendimento na lavoura. Equipe técnica qualificada e ampla seção de peças e equipamentos para todos os modelos de máquinas agrícolas. Faça um orçamento com o melhor custo-benefício. Fones 54-3363-1007 ou WhatsApp 54-999-984-460. Mecânica Agrícola Agrodiesel, projetada para melhor lhe atender, amigo cliente. Na IRS 143, quilômetro 19, contorno da cidade de Constantina. Anexo à empresa Cesaroto Comércio de Máquinas. Mecânica Agrícola Agrodiesel, o desempenho da sua máquina garante o lucro da sua colheita. Em novembro de 2023, inaugurou em Rondinha a clínica CDTO, Centro Oftalmológico, junto ao Hospital Padre Eugênio. Conta com uma equipe de médicos altamente qualificada e aparelhos de última geração para realizar e detectar doenças nos olhos em várias áreas da oftalmologia. Agende o seu horário pelo fone WhatsApp 549-9611-5129. Clínica CDTO, Centro Oftalmológico, junto ao Hospital Padre Eugênio, em Rondinha. Atenção, atenção, Constantina e região. Neste inverno, faça suas compras na loja Status, que neste ano completa 30 anos e já se tornou referência na região. Então venha você também fazer parte deste time de clientes. Pensou em comprar roupas? Pensou na loja Status, que tem tudo para lhe aquecer com os melhores preços e condições, pois tem crediário próprio e muitos brindes para você. Comprando na Status, você concorrerá a um automóvel zero quilômetro na promoção da ACISAC e muitos outros prêmios. Acompanhe nas redes sociais. Camisetas a partir de R$59, blusas de lã, moletom e calças jeans por ótimos preços. Chame pelo WhatsApp ou Instagram que iremos atendê-lo. Loja Status, 30 anos de tradição e qualidade para Constantina e região. Tornotec, solução em usinagem, oferece serviços de torno, fresa, soldas em alumínio, ferro fundido, aço inox, balanceamento de cilindros, batedor, picador e prensagem de mangueiras. Presta serviços de recuperação de rodas de liga leve e diamantação, fabricação de peças, reformas de implementos agrícolas, revisão de plantadeiras e serviços em geral. Faz plantão nas safras e plantio e atendimento a campo. Venha para a Tornotec, na Avenida Presidente Vargas, número 1216, ao lado das sucatas Muneron, e você será muito bem atendido. Precisando, ligue 54-3363-1226 ou 549-9954-8946. Atlântica FM 98,5. A Rádio Show da Cidade. Música. eu devia me apresentar. Na chegada uma prenda me olhou, e essa prenda eu jurei de roubar. E fui entrando, e fui entrando, eu fui entrando devagarinho, me cuidando da velha marciana, e do tal de Juvenço sobrinho. E fui entrando, e fui entrando, eu fui entrando devagarinho, e notei que por todos os cantos um xixaram e sorriam baixinho. O pai dela era um tal de Juvenço, que me olhou meio desconfiado. Já puxei meus talher para a frente, porque nunca fui bugre assustado. Toquei shot de milonga e lancheira, no improviso fiz verso rimado. E fui entrando, e fui entrando, eu fui entrando devagarinho, me cuidando da velha marciana, e do tal de Juvenço sobrinho. E fui me enfiando, e fui indo, eu fui entrando devagarinho, e notei que por todos os cantos os xixaram e sorriam baixinho. É hoje que a coisa vai se dar. Veja só como a coisa acontece. O Juvencio me reconheceu, perguntou pra uma velha assanhada se o cantor bugre era eu. A velhota pulou de contente, pro meu lado gritando correu. Ai, meu Deus, mas que buraquinho, ninguém. Agora tu vai dar uma tocada que eu vou dar uma com o Juvencio. Uma deixada, né? Uma lembrar dos nossos velhos tempos, né, meu velho? Mas claro, girua velha. Eu fui entrando, eu fui entrando, eu fui entrando devagarinho, me cuidando da velha marciana e do tal de Juvencio sobrinho. E fui entrando, e fui entrando, eu fui entrando devagarinho, e notei que por todos os cantos cochichava e sorria o baixinho. Meu Deus do céu! De repente larguei o violão e fingi que estava cansado, porque a prenda esperava lá fora, de acordo com o combinado. Eu fui saindo bem devagarinho, no meu bingo fui logo montando. Minha prenda pulou na garupa, está vivendo lá no meu ranchinho. Hoje sou gerro da marciana e também do Juvencio sobrinho. E tô entrando, e tô entrando, eu tô entrando devagarinho, me cuidando da velha marciana e do tal de Juvencio sobrinho. E tô entrando, e vamos indo, ninguém falava nada, eu fui indo. Já andava lá nos fundos, meu Deus do céu. E vamos indo, né? Até numa vida louca dele, especial. E vamos indo. Vou dar um pulito no povo. Vou frouxar o sapo só pra ver o pulo da cobra. Quero ver a graxa que sobra depois de frigir os ovos. Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Tu sabe o que é bom pra tosse, não deixa o velho tossindo. Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Sabe o que é bom pra tosse, não deixa o velho tossindo. Atrás da porta me bombeando, pisca os olhos e faz careta. Vou tomar uns trago e manda o santo pasca manga. Levo pra comer pitanga e morde a borda da paleta. Vem Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Tu sabe o que é bom pra você, não deixa o velho tossindo. Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Tu sabe o que é bom pra você, não deixa o velho tossindo. Ela se acoca, se escabela e rasga a roupa. Se deita e dá uma de louca, nem a laço não levanta. Eu me arrepio, sinto medo, apago a vela. Tiro o chapéu com cautela e vou beijar o beiço da santa. Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Tu sabe o que é bom pra tosse, não deixa o velho tossindo. Vem cá, minha louca, escuta, tô te pedindo. Tu sabe o que é bom pra tosse, não deixa o velho tossindo. Chega perto e vê o namoro, tu me entorta, eu te empareio. Mas desse jeito a pobre mulher se estraga, só para pra beber água e vem de novo matar o véio. Mas desse jeito a pobre